Levanto cedo todo dia, disposto pro trabalho. Sem tomar café, pego a magrela e torço um baseado. A caminhada é mó viagem até o serviço. É o tempo certo todo dia, cedo de fumar um fino. É cinco pedaladas e dá um dois na massa. Prende pra chapar, depois solta a fumaça. Me tranquiliza e ainda deixo uma vaga. Dentro da caixinha do cigarro Tabajara. Chego no trampo e o patrão nem me viu. Sempre tem no bolso tic-tac, mora Brasil. Hálito fresco e a mente relaxada. E o olho nem tá chave, parece tá de cara. Tô no banheiro, passo um pano no espelho. Ajeito o colarinho e dou um tapa no cabelo. Minha secretária até me olha, esse moleque tá com rolo. Eu mando um beijo e vira a cara, vai provar como naturalizado. Nas ruas da cidade, honestidade e humildade que faço amizade. Conhecimento e ritmo de rua. Perto do patrão nem fala gira se não tá na rua. E logo cedo já tá cheio de trampo. Muita coisa pra fazer, serviço de banco. Não tô com pressa, vou andando sem querer chegar. E ainda tem aquela fila pra encarar. A boca tá seca, vou tomar um suco bem gelado. Ainda tô na brisa, vejo as mina aí que eu viajo. E toco o celular e a secretária enchendo o saco. E tá com pressa e o trampo tá atrasado. Já tô chapando e tá passando a brisa. Nem deu a minha hora e já tô no molarica. Mas falta pouco e o bagulho tá engatilhado. 15 pra uma até as duas, tô liberado. Quem que vai ligar sem demora bem ligeiro? Queria que eu já pego o isqueiro. É cinco pedalada e dá um dois na massa. Gente pra chamar, depois solta a fumaça. Quem que vai ligar sem demora bem ligeiro? Mas a diferença é que eu já pego o isqueiro. É só um dois, quem que vai na massa. Gente pra chamar, depois solta a fumaça. Na hora do almoço, presta atenção na cena. Dou um pião no quarteirão, no bolso eu levo a seda. Bato a ponta do café e já fico na brisa. É só o tempo de esquentar minha marmita. Tiro do bolso enrolado um caroço. Enxago rapidinho, rapidinho já torço o outro. É só pra amenizar, esse não vai ser pra agora. É só pra adiantar na hora de ir embora. Já voltei, matei quem tava me matando. Sinceramente até me deu sono, mano. Tô satisfeito e o rango tava pampa. Agora é só fazer um pião, colar no fliperama. Liga os mano pra colar na praça. E quem tiver na banca, vai fazer fumaça. E aí rapaziada, quem que tem um fino? Tô num barato de fumar e das mancadas fica rindo. É só um fino mesmo, pra distrair o dia. Fica bem louco, sai fora da rotina então. Quem que vai ligar? Sem demora bem ligeiro. Mas a biqueirinha que eu já pego o isqueiro. É só um dois, quem que vai na massa? Vende pra chapar, depois solta a fumaça. E só risada, só de olhar pro outro. Não sei do que, mas já tô rindo. Nossa, tô muito louco. E as pessoas que passam e olham com malícia. Tem que ficar ninja encarnado com os polícia. Principalmente aquelas velhas fofoqueiras. Não tem o que fazer e faz questão de ser cagueta. E vai saber se até o filho dela fuma. E se tiver uma filha vai saber se é uma puta. Eu penso assim, cada um é o que quer. Se anda de gravata, eu uso tênis e boné. E daí você na sua, ha, e eu na minha. Faço o que der na teia, minha cabeça é meu guia. E o ponteiro gira e na viagem a hora passa. Deixa eu acelerar antes que o patrão embaça. Quem que vai ligar sem demora bem ligeiro? Essa biqueirinha que eu já pego o isqueiro. É cinco pedalada e dá um dois na massa. Prende pra chapar, depois solta a fumaça. Quem que vai ligar sem demora bem ligeiro? Queria que eu já pego o isqueiro. É só um coice, vem que vai na massa. Prende pra chapar, depois solta a fumaça. Na parte da tarde, geralmente como agora. Dá uma preguiça, uma vontade de ir embora. Fazer o quê? Se pobre nasceu pra sofrer. Sem regalia e trabalho só pra me manter. Lá vem a secretária, pega aquela pasta. Enquanto ela fala, eu fico olhando pra sua cara. E depois ainda pergunta, é pra fazer o quê? Presta atenção, vai fazer o seu dever. E tem que digitar isso, aquilo, aquilo ali. Nossa, tô me irrita, dá vontade de sumir. Para, respira, contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, estabiliza. Às vezes até sou um pouco paciente. Mas sabe como é, né? Vida de adolescente. Quando quer fazer, pega e faz tudo na hora. Mas quando não quer também, nossa senhora. Enrola, embaça, viaja até esquece. E faz de tudo ainda só pra enganar o chefe. E toda hora dá vontade de ver o ponteiro. E cada vez que eu olho dá mais desespero. Olho pro relógio e a hora não passa. Isso faz lembrar e pensar só na fumaça. Subindo e carburando, vai logo e não embaça. Segue pra chapar, depois depois solta a fumaça. Meu pensamento vai longe, muito longe, mas o que importa é que amanhã tá mais perto que ontem. Fim de semana só doideira na cabeça, viagem na mente, rap na veia. E aí malucão, até me esqueci do tempo. Já deu minha hora, truta, então vai vendo. Pego uma magrela e vou fazer um fumaça, e acabo um pouco antes de chegar em casa.